começa mais um dia. Lá fora o mundo espera, batalha se inicia. Força de vontade, espírito positivo. Jamais se acovarde, leve sempre consigo que o topo jamais se alcança sem dedicação. Levanta, lava o rosto, se joga pra esse mundão. O sol já nasceu, amanhã já tá tão bela. Faça uma oração, se jogue com cautela. Renove-se, respire, o ar parece puro. Respire confiança, transpire um novo mundo. Afaste o mau humor, absorva o bem. E agradeça pela vida e a saúde que se tem. Menos reclamação, mais vontade de viver. Como se fosse o último, deixe o amor nascer. Depende de você, abrace quem te ama. Bora viver a vida, levante dessa cama. Contar com a sorte.